Cheiro 48, página 487. Era ainda uma mulher bem feita. Usava o cabelo parecido com o da senhora Thatcher, rebitado para cima, armado. Uma coisa tesa, plebeia, mas à espera de ser coroada. Todos olhavam para ela, à espera da sua sensatez. A sua boca funda estava desenhada e as palavras eram pronunciadas à altura do pescoço. Pois eu faria assim, independentemente de se juntarem ou não, Milene e esse rapaz, eu acho que essa gente deveria voltar para onde estava, o bairro dos espelhos. Todos à espera da sensatez. Nada os impede que voltem para o sítio de onde vieram. Seria assim: voltavam, entretanto, candidatavam-se a habitações sociais, o Rui dava um jeito. Vendia-se a fábrica e o terreno, resolvia-se esse assunto premente, e entretanto tenho para mim que o problema da Milena até seria secundário. Eu acho, disse ela, porque eles próprios não se vão entender. Seja como for, primeiro está a questão desse comboio fantasma, que se deve vender quanto antes. Esse lugar que começa a ser mal assinalado em todos os sentidos. Somem a série de desastres que ali se têm passado. Alda Maria, direita, a iniciar agora o tiramisu, a dividi-lo ao meio, a colocar metade de lado. Era muito. E aqui o Rui até dava um jeito. Eles voltariam já para o bairro dos espelhos. Eu acho. O que não quer dizer que eu esteja de acordo com as opiniões do Dome. Isso não estou. Disse a primeira mulher de Afonso Leandro, a tempestade ao longe. O que diriam no seio do partido? Se conhecessem as teorias do Dome. Silêncio na sala. A mesa, limpa, os copos bebericados, todos levantados, todos em silêncio, a pensarem. Tinha havido alguma coisa de verdadeiramente sensato naquela opinião. Rui, então? Perguntou Alda Maria. On the ground, baby. O tio Dom Silvestre, também levantado, a andar pela sala. Mas quem respondeu foi o visado, Rui Ludovice. Olhe, eu nem lhe respondo, Alda Maria. Estou aqui a falar com os botões da minha camisa. E sabe no que estou a pensar? Que cada um faz de mim o seu lenço de assoar privativo. Então, neste caso, seria eu outra vez, pela centésima vez, a pagar com o risco da minha carreira os vossos interesses. Francamente, na sua cabeça, cunhada. Existe só a ideia de receber um tanto pela porcaria do comboio fantasma, custe o que custar. Nem que para isso seja necessário este seu cunhado fazer pela centésima vez um jeito. Quer dizer, essa gente abalava da fábrica, custos para mim. Essa gente instalava-se nas choças do bairro dos espelhos, custos para mim. Essa gente avançava entre os primeiros candidatos às choças de alvenaria por transitarem do Mar de Prainhas para o novo bairro. Custos para mim. Essa gente era privilegiada por haver uma ligação entre um deles e uma pessoa minguada da nossa família. Custos para mim. Nas paredes por onde passo, porco, fascista, cornudo, ladrão, tudo contra mim. Entendem? Eu. A vossa sanita, o vosso bidé, eu. Rui Ludovice fora de si, sem contenção na linguagem, andando apressado de um lado para o outro ao longo da sala, quase fora da sala, cheio de cólera. 6 torrões de açúcar, 6 cafés, 6 tisanas, para cada um escolher, 6 brigadeiros escuros do tamanho de berlindes, só para acompanhar. 6, em volta da mesa de vidro. 6 copos de whisky para quem desejasse. Para o Rui Ludovice, cheio de cólera e de impaciência, cheio de úlceras estomacais, cheio de curvaturas invisíveis na espinal medula e na base da cabeça, pelo peso de 500 km de território nacional e ingratidão que bastasse, nada de álcool. Rui, os teus comprimidos, Rui! O presidente da Câmara, esticado no sofá espanhol da sala. As almofadas todas no seu sítio. Na verdade, Regina Leandro, numa madrugada de agosto, havia sido encontrada morta sobre os portais da fábrica velha, quando eles se encontravam fora. Ninguém jamais saberia por que razão a senhora lá teria ido parar. Teria encontrado uma porta aberta diante de si e teria ido palmilhando ao longo de 2 quilómetros, andando, andando, até ao portal. E tudo isso só para cada um depois entreter a imaginação como quisesse. A sogra havia dado essa última oferta ao mundo. Mas a verdade é que todos tinham ganho com isso. Até a própria Milena havia encontrado um namorado. E só ele, que apenas era genro, tinha entrado em derrapagem total. E agora, ainda por cima, lhe pediam um último jeito. Não daria jeito nenhum. E porque tudo o que Rui Ludovice dizia correspondia à verdade, todos permaneciam calados. De facto, o Rui tinha carradas de razão. Agora a tempestade parecia ter dispersado. Já todos haviam dado opinião sobre o assunto, mas ninguém via claro. Só que ninguém iria sair dali sem se tomar uma decisão concreta. E como? Calma, paz, uma tisana, um uísque, um cigarro ou nada. Não era preciso nada. Havia apenas que decidir. Todos em silêncio. Cada um com os seus pensamentos, os seus botões. Pensar, pensar, decidir. Avançar como tinham suposto. Ou voltar atrás. A tia Ângela Margarida disse: imaginemos uma bissetriz. Qual? Perguntou Dom. Uma bissetriz que passasse pela continuação do diamante nas nossas mãos, até ver, sem nenhum de nós perder nada. Pela ligação de Milena aos Mata, tal como ela deseja, respeitando todos os princípios humanitários que sempre foram próprios da nossa família, sem tocarmos no nosso bom nome. Pelo contrário, a bissetriz sustentaria todas as partes, de um lado e de outro, sem ferir nenhum dos nossos princípios, de modo a ajudar Rui Ludovice neste momento crucial da sua vida, desde que passasse também pela salvaguarda de tudo aquilo que o Dom receia. Enfim, para ser mais clara, não serei eu quem vai utilizar a parábola deprimente usada pelo Dom, mas temos de nos aceitar a todos, tal como somos, e o Dom é como é, está no seu direito. Passaria também por aí uma bissetriz, digamos antes uma linha, que acima de tudo respeitasse o amor, como quer a Gininha. 6 pessoas, uma sala, 2 janelas panorâmicas sobre a Baía de Santa Maria, vários tipos de passadas para cá e para lá, cada um a ver de que lado ficava a sua própria vida, na linha traçada pela bissetriz. Desta vez, deixa andar. Mana, disse Dom, agradado, como poderia isso ser? Não, ela não iria contar o que se tinha passado. O que ela havia tecido e feito, com coragem e determinação e vontade e instinto de salvação da sua tribo, como tinha tido sua mãe até certa idade. Depois Deus nos valha. Não, ela não ia contar. Ela iria supor apenas como hipótese. Manos, disse Ângela Margarida e continuou. Tudo isto aconteceu porque não demos atenção à Milena. Não a tratámos como deveríamos. Deixámo-la ao Deus dará. Só pensámos em nós e nas nossas próprias vidas. E ela merecia o nosso afeto e a nossa dedicação e tudo mais que lhe era devido. Milena é uma pessoa inofensiva que nos quer bem. Uma criatura inocente que nunca na vida nos deu o menor prejuízo. Quem nos deu foi o seu pai, não ela. Tudo isto. Rui Ludovice ouvia a mulher sentado, de olhos fechados. Angelita, Angelita, a ação em inação exterior, em ação interior concentrada. Todos concentrados. Então é assim. Vamos supor que se percebia que Milene, por exemplo, não poderia ter filhos. Era ou não era possível traçar esta bissetriz? Ângela Margarida, em seu fato de lã azul, a olhar para eles, a ver todos e cada um a arrumar o seu interesse, o seu ponto de vista, do lado esquerdo e direito, ao longo dessa linha, onde o resultado do conjunto resultasse num bem para cada um e para todos. Alda Maria disse, Por mim, pouco tenho a ver com isto, mas acho que não se perderia nada em conhecer a verdade. À primeira vista, parece uma hipótese extravagante, mas ainda assim seria tentar, quem sabe? Nesse caso, também se resolveria a inclinação de Milena pelo nosso filho João Paulo. Ainda ontem a Lavínia telefonou de Massachusetts. Como mantém a gravação com a voz dele, parece que Milene continua a falar para lá todos os dias. Uma fixação desatinada. O que sofremos para os afastar? O que sofremos? A prova de que o João Paulo já se esqueceu dela é que há quase um ano mudou de casa e nunca lhe telefonou. Se lhe tivesse telefonado, ter-lhe-ia dado um novo número. E também não serei eu quem lhe vai dar. Milene? Gritou a tia Gininha muito alto. O marido olhou para ela. Sit down, buggy, on the ground. A tia Gininha não ouviu nada. Baixou os olhos, puxou de um lenço, abriu-o e chorou para dentro dele. O quadrilátero de pano estendido entre as duas mãos mudou de cor. Pobre Milene, a fazer telefonemas, julgando que falava para o João Paulo. Isto é demais, é demais. Levantou-se. Gininha, ainda com elegância de rapariga, ainda muito bela. Compreendia-se que os rapazes de 20 anos ainda passassem por ela e dissessem uau, sim, sim. Gininha chocada com o lugar do limbo para onde tinham empurrado aquela criatura que ela, Gininha, respeitava. Chocada com esse engano que se estava a fazer a Milena. Por que razão a Alda Maria não lhe tinha dito que estava a falar para o aparelho errado? Porquê? Gininha amarrotava o lenço. Que perversidade a de Alda Maria. Gostava-lhe muito que tratassem Milene daquele jeito assim. Mas Dom queria saber mais. Interrompeu a mulher. Odiava piegueses, trapos nos olhos, lenços molhados. Podias agora parar um pouco, não? Disse para Gininha. E para os cunhados. Vamos lá ver. Então, como se iria saber de uma coisa dessas? Se a rapariga era ou não infértil? O tio, Dom Silvestre, à espera da resposta. Não haveria bissetriz possível sem essa resposta. Ângela Margarida levá-la-ia à clínica? Faria lá exames? Por que falava ela disso? Em regra, as mulheres eram férteis. E os pretos eram prolíferos. Iria haver uma ninhada de mestiços na família Leandro. Por ele não se importava. Acontecesse o que acontecesse. Já tinha compreendido muito bem para onde caminhavam as espécies humanas quando decidira abalar de Joanesburgo. E reparassem que tinha voltado praticamente sem nada, só para não assistir ao que estava para acontecer numa terra que julgava preservada. O mundo roto por toda a parte. Mas tudo bem. E então, em que se baseava a cunhada, Ângela Margarida, para alvitrar uma suposição dessas. Todos tinham percebido que a bissetriz dependia disso mesmo. Isso mesmo. Ninguém andava pela sala. Cada um tinha ficado imóvel no seu lugar. Até o tio, Rui Ludovice, se tinha endireitado no sofá espanhol, os olhos na direção de sua mulher, Ângela Margarida. Ela estava sentada corretamente, na sua cadeira interlúbica. Ela não ia dizer nada. Tinha os lábios unidos. A tisana, posta na chávena, e a chávena sobre os joelhos, saídos do fato azul. Em frente, Afonso Leandro, o lawyer. Vestido escuro, gravata clara, a parte de cima a condizer com a de baixo. Era assim. Não iria dizer nada. Mas Afonso avançou para ela. Ângela Margarida, onde está neste momento a nossa sobrinha? Ela teve medo da porta da sala, tão grande, tão de vidro, tão incontrolável. Levantou-se para ir vigiá-la. Fala baixo. Ângela Margarida? Ia de novo sentar-se. Afonso Leandro, seu irmão, estava em pé, na sua frente. Tinha umas entradas enormes, precisamente por ser muitíssimo namoradeiro. Um nojo, a calva, relacionada com o sistema hormonal. Havia tratamentos contra a queda do cabelo. E ele não se tratava. Tinha alguma vez feito um implante? Massagens? Nada. Só mulheres e cavalos. Duas faces da mesma moeda. Ele estava em frente dela, bruto e arrogante, como um velho e casmurro pai. Ela sentando-se. Ele estendeu-lhe o dedo acusador. Escuta, Ângela Margarida, tu capaste-a? Capaste ou não capaste? Tu capaste-a? Ela levantou-se da cadeira, enfrentando-o. Sempre foste um ordinário. Nunca soubeste usar palavras decentes. Sempre o mesmo, sempre. Diz a verdade, Ângela Margarida, insistia ele, ameaçando-a, direito e forte, o peito atirado para diante no meio da sala. A Bissetriz possível, impossível. Rui Ludovice fechou os olhos. Alda Maria cruzou os braços. Deixou que uma madeixa de cabelo se desprendesse da sua teia de laca e flutuasse no ar. Dom Silvestre começou a rir. O momento não era para rir às gargalhadas, ainda que lhe apetecesse, mas tinha-se encostado ao contador e ria à socapa. Sacudia a cabeça. Tinha visto tudo. Estava pasmado. Gininha puxou o lenço, onde começou a depositar novas lágrimas. Não sabia, porém, se teria compreendido bem. Pelo menos tinha compreendido na generalidade. Não sabia se já havia acontecido ou se ainda iria acontecer. Fosse como fosse, seria só uma questão de tempo. O facto parecia-lhe irreversível no que respeitava a Milena. O que diria a mãe se ainda vivesse? Gininha chorava alto. Ângela Margarida esperou que o primeiro momento passasse. Afonso Leandro deixou-se cair no sofá, que estava mesmo atrás. Ao lado havia um frasco de William Lawson e uns copos pesados, um balde com gelo, uma pinça alçada, água com gás e água lisa. Ele estava hesitante entre tudo. O copo, a garrafa, o gelo, nada. Ângela Margarida aproximou-se e serviu o irmão. Whisky puro, naquela situação, para lhe fazer ferver os lábios e iluminar a cabeça. Ele ainda haveria de a elogiar um dia, num futuro próximo, pela coragem que tinha tido. Por agora, o que ela queria era que compreendessem que não se pode recolher dignamente um proveito se não se participa na tarefa que o prepara. Era indecente distribuir um bem sem fazer partilhar do mal que ele implica. Aliás, não era exatamente assim que tinha imaginado aquele jantar. Mas já agora que as coisas se haviam encaminhado até ali, pois bem, então ela quereria que eles participassem do peso do seu silêncio, a troco do sofrimento de ter decidido e executado tudo sozinha. Ainda agora se sentia só isolada, um palmito na areia, lutando contra o vento do deserto. Estavam todos calados. A chuva estava caindo. Quantas pessoas têm conhecimento disto? Perguntou o irmão Afonso, como se regressasse de muito longe e viesse muito cansado. Duas enfermeiras e o Seabra, o diretor da clínica. Três túmulos, disse Ângela Margarida. Mas era difícil inferir assim, de um momento para o outro, todas as vantagens e desvantagens daquela bissetriz. Muito difícil, impossível mesmo. Tornava-se necessário cada um voltar para sua casa, carregado com o seu saco de silêncio, olhá-lo de vários ângulos, de modo a jamais desatá-lo, sabendo que, uma vez amarrado daquele jeito, com dois nós e duas voltas, aquele segredo se transformaria num bem precioso, de valor inestimável. Seis braços, seis mãos direitas, seis testas, seis corações, seis bocas fechadas, para sempre, todos juntos. Que nunca se fale no assunto, mas se alguma vez se falar, que seja em voz baixa, tão baixa que as palavras morram ao atingir o limiar dos lábios. Se assim for, este assunto nunca existiu. Estivemos aqui, precisamente unidos, esta noite, porque nada aconteceu nem existiu. E o que foi acontecido, embora inexistente à luz do dia, foi por bem. Pois o que aconteceu? Apenas se auxiliou a imperfeita obra de Deus. Nós silenciosos como Deus, gerindo com o nosso silêncio humano a sua obra demasiado imperfeita. Se a mãe fosse viva, nesta hora apertada, estaria connosco, tenho a certeza. Boa noite, o próprio tio Dom disse. Angelita, boa noite. Lá fora, a rampa do condomínio Atrium luzia. Depois da única tempestade do ano, tão a deshoras que só acontecia na primavera. Por momentos, suspensa a chuva. Os quatro carros a saírem do parque, sem som algum, só brilho. E de pé, a olhar para a vasta baía, onde as luzes do cais eram pontos vagantes na água, Rui Ludovice a descobrir as imensas potencialidades daquela situação delicada. De um lado, a delicadeza e a vulnerabilidade. Do outro, as potencialidades. O assombro diante da sua mulher, a quem reconhecia um talento raro. De facto, era ilimitado o que lhe devia. O que todos lhe deviam naquela família atingia um valor incalculável. Na máquina de lavar, 6 talheres, 6 pratos médios, 6 pratos rasos, 6 sobremesa, 6 copos de todas as espécies, 6 cálices, 6 pires, 6 chávenas, 6. No cesto da roupa suja, 6 toalhetes de linho, 6 guardanapos e um monte de roupas necessárias, mas que não haviam ido à mesa. De mistura com elas, 6 surpresas, 6 dores. No caixote de lixo, sobretudo, 6 espinhas de peixe, 6 cabeças desossadas, 6 segredos dentro do peito, 6. Ângela Margarida soltou um suspiro. Seu marido estava de braços abertos entre portas, na grande sala panorâmica do 10º andar, e perguntou: e ela? Ainda está lá. Está muito bem. Na manhã seguinte, a chuva tardia ainda cantava nos vidros. Fim.